fez um localizador da 10861, Estão 6212. Torre 1-8, Estão 6212. 1-8, 6212, 6212. Controle total 9908, decolando a sua escuta. 9908, contato radar na decolagem, vigilância, suba 320. Suba 320, precisa pôr de lenta? Afirmativo. Garato, pôr de lenta. Patrulha, Chiné 6224, voltando. Prossiga. Autoriza, nível final 290. Tubo 230, aguardando autorização. Ok, 230. Tubo 90 que o senhor solicita, né? Ah, desculpe, senhor, é 190. 190, nível final. Certo. Autorizado 190-6224. 190, obrigado. M224, chame Recife 12685, alterne 12545. 2685-2545. Prossiga operações. Autorizado, ingresso via cabeceira 10, inspeção 9028, me escuta, operações. Salvador, uma boa noite, tá 3600. Boa noite, 3600, identifique, foi pro de Duna, desça para 2010, ajuste no 08, reporte estabilizado. Duna, 2010, reportará estabilizado no IHSX-8, tá 3600. Nove nove zero oito, Recife 125, décima 1, alterne 13325. 5-1-3325, sente. Trezuno 52, identifique, desça ao 050, prova de etapa, chegada a Mari. 050, prova de etapa, já tem. Autorizado, retorno, operações. Salvador, boa noite, né? 6258, passa nível 95, para no 50, informação Bravo. 6258, chegada Mari, desça ao 060, em vigilância, identifique. Mari 060, identificação, Chané 6258. Na alta da escuta. Que fique atento à aeronave da Rio aí que está prosseguindo para o ponto de espera, ok? Noite, objeto 5809, em descida para 170, sem informação Bravo. Web 5809, acendo identificação, chegada Mar, desça para nível de voo 070. Chegada Mar, identificou, desce para o 070, objeto 5809. Boa noite. Então, 3600, autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, reportar estabilizado, pistão 3600. Então, 3152, reautorizado, descida para 2000 pés, ajuste no 018. 6258, desça para 3000 pés, ajuste na 018. 3000 na 018, né? 6258. 5809, desça para nível de voo 050. Desce para 050, objeto 5809. Salvador, boa noite, Gol 1805, informação, Bravo. Gol 1805, essa é a identificação, Mari 050. Identificou Mari 050, Gol 1805. Controle, Salvador, Rio 5972 decola na sua escuta. Boa noite, Rio 5972, contato radar, sua para nível de voo 320, foi inicialmente Leda. Ciente, subindo para o 320 na proa de Leda, o Rio 5972. ...5809, redução para 2209, inicialmente o número 4 na aproximação. Reduzindo para 2209, número 4, 5809. O 5972, controle. Prossiga. Está presente, autorizado, direto Eudes. Muito grato, direto Eudes, para o Rio 5972. ...6258, informe velocidade. 2509. Sim. Web 5809, segredo a tráfego, posição 11 horas, 7 milhas e meia. Airbus 318, com 2509, segredo como número 4. Sim, objeto 5809. ...1805, redução para 2509. 2509, 1805. Tá 3152, autorizado ILS XAP, está 1-0, reporte estabilizado. Web 5809, está 1,5 milhas à direita da STAR, está ciente? Ciente, Web 5809, daqui a pouco ele está. Aguardando. Estabilizado ILS, TAR 3600. TAR 3600, chame Torre 186. Torre 186, TAR 3600. Salvador, boa noite, ao TAR 3600. Estabilizado ILS. 3600 ainda na escuta do controle, torre 186. Ah, desculpa. 258, reautorizar 2.000 pés, permanece 1098 no ajuste, redução para 2109. Redução para 2108, reduzindo 180, né? 6258. Papel Lima Kilo X-Ray, achando a identificação. Papel Lima Kilo X-Ray, desça para 4.000 pés, ajuste no 098 para o Adjaban. Autorizado, direto de toque. A 3152, completa aproximação, torre 186. 186, a 6258, autorizado ILS X-Ray pistão 1-0, reporte estabilizado. ILS X-Ray pistão 1-0, Xenia 6258. AB 5809, reautorizado 2.000 pés, 1-0, 1-8, ajuste. Autorizado 2.000 pés, 1-0, 1-8, ajuste, objeto 5809. Gol 1805, desça para 3.000 pés, ajuste na 098, livre da restrição de altitude na posição ETAP. Estimativo para 3.000 pés, livre da restrição de altitude ETAP, boa noite, 05. Rio 5972, chame agora Recife, 1251, alterne 133, decimal 25, bom voo. Confirme frequência secundária, 133. 133, decimal 25. Ok, centro Recife em 1251, alternando 133, decimal 25, 5972, uma boa noite. Boa noite. Localizador, Xenia 625. Xenia 6258, reduza para aproximação, chame torre 186. Chama torre 186, Xenia 6258. Web 5809, autorizado ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado. Reportado estabilizado, ILS FG5809. Web 5809, copiou o controle? Negativo. 5809, negativo, controle, cópia. WAP 5809, inicie redução para aproximação. Reduzindo 5809. Com 1805, reduza para 2009, 2000 pés autorizado. 1809 para 2000 pés, gol 1805. Gol 1714, aciona identificação, desça para nível de voo 050, direto Duna. 050, direto Duna, 714. Gol 1805, redução para 1809, autorizado ILS XAQ, soma 0, reporte estabilizado. 180 nós e autorizado XAQ vai reportar estável, 1805. Aguarde. WAP 5809, chame torre 186. 286, boa noite. Boa noite. Papa Romeu, Romeu Golf, boa noite, acena identificação, chegada a man, desça para nível de voo 060. Redução para 2509.